O Senhor tem me levado ao Peru. Essa foi a terceira vez que eu fui ministrar no Peru. E o Senhor tem aberto portas de uma forma, assim, realmente sobrenatural. Em todos os aspectos. Em todos. Eu poderia contar aqui dezenas de testemunhos, pequenos, simples ou grandiosos, do Senhor se movendo nessa minha caminhada, ministrando no Peru. E dessa vez, mais intensamente, o Senhor fez crescer um amor no meu coração por aquele povo. E eu desejei muito ir a uma cidade que é conhecida, chamada Cusco. E essa cidade é um centro de peregrinação, um centro místico, é um centro de fantasias místicas, onde está um lugar arqueológico chamado Machu Picchu. E Deus pôs no meu coração um desejo de conhecer essa cidade, certamente não por nenhum interesse turístico, nenhum, absolutamente nenhum, mas para orar. O Senhor me fez andar pelas ruas de Lima, o Senhor me fez ir a um lugar arqueológico no centro de Lima para orar. O Senhor me fez pisar alguns lugares de uma pirâmide muito antiga em Lima, um sítio, um lugar muito grande, onde eram feitas invocações, sacrifícios humanos para orar por aquele povo. Enquanto eu andava, eu fiquei olhando aquele povo, o Senhor colocou uma compaixão no meu coração, maior do que todas as outras vezes que eu tinha ido, e eu fiquei olhando, e o Senhor me deu uma palavra tão clara. Eu ministrei aqueles irmãos várias vezes, eu devo ter ministrado 6 ou 7 cultos naquele lugar, e o Senhor me deu graça para ministrar em espanhol, o Senhor me deu graça para o Espírito Santo fluir através, não só do idioma, da minha dicção, mas a presença do Senhor enquanto eu ministrava. E uma das coisas que o Senhor pôs no meu coração de convicção é que eu precisava orar para que Deus gerasse uma libertação na mente do povo. Talvez em outros aspectos, diferentes dos nossos, mas em alguns aspectos exatamente igual a nós, é um povo assim que não tem ousadia para assumir posições de autoridade. Um povo sempre assim mais pacato, mais incrédulo. É, aqui não acontece, mas lá acontecia assim. Amém, irmãos? Amém. E aí você termina um culto maravilhoso, o mover do Espírito Santo, e alguns assim, pastor, eu não estou dando conta mais, pastor, está tão difícil, pastor, meu Deus do céu. Sem um posicionamento em Cristo. E parte disso vem de uma herança que nós, países colonizados, países de terceiro mundo, ou melhor, países de terceiro mundo colonizados de forma completamente errada, de forma de exploração, nós somos habituados a esse caráter, ou essa personalidade, ou esse jeito de ser assim, ah, não sei, quem sabe. Nós não temos conhecimento e certeza do conhecimento, e por isso damos passos firmes. Nós não somos tão assim. E lá você encontra uma multidão incontável de pessoas que são assim, de uma forma às vezes até mais intensa. E é absolutamente a prova do versículo que o profeta diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E ali não é apenas conhecimento intelectual, embora o conhecimento intelectual muitas vezes já é o suficiente. Mas ali também envolve um conhecimento que é roidá, que é o conhecimento experimental. Eu vou experimentar, eu vou semear, eu vou proclamar, eu vou me levantar, eu vou adorar, eu vou cantar, eu vou perseverar, eu vou vencer o inimigo, eu vou olhar da forma correta, eu vou estudar a palavra. Posicionamentos. E nessa manhã, eu quero trazer uma palavra que eu já ministrei aos irmãos aqui, alguns anos atrás, e o Senhor me despertou para essa palavra novamente, e eu queria que você lesse comigo, em Deuteronômio, capítulo 7, Deuteronômio, capítulo 7, verso 1, Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a que vais a fim de possuí-la, presta atenção nos posicionamentos das palavras e dos verbos. Quando o teu Deus, está falando de futuro, te houver introduzido na terra, até sugere uma coisa que já aconteceu. A terra a que vais, futuro, a fim de possuí-la. Leia no texto, irmão. Se você tiver o texto por sagrado, literalmente, se alguém quiser usar a palavra fanaticamente, pode usar. Se você tiver o texto por sagrado, você vai ser levado pelo Espírito Santo a prestar atenção com mais detalhe a algumas coisas que estão escritas nas palavras, escritas dentro das frases. Quando o teu Deus te houver introduzido na terra, a que vais a fim de possuí-la, está feito. Para que que nós estamos indo? Para possuir. Quem foi que disse que nós vamos possuir? O Senhor. Então não cabe oração de ai, Senhor, eu não sei, Senhor. Não cabe. Cabe posicionamento de autoridade de alguém que crê. E foi isso que o Senhor foi me mostrando e dando amor por aquele povo. Muita gente, e nós temos aqui na nossa nação também isso continuamente, muita gente não conhece o que Deus já estabeleceu para o seu povo. Nós estamos indo para uma terra para possuí-la. O versículo continua dizendo, e tiver lançado fora de ti as muitas nações. Tiver lançado fora de ti as muitas nações, diz respeito a algo que está lá no futuro, mas que também já aconteceu. Quando você entrar na terra, você verá que o Deus do seu povo já terá lançado fora de ti muitas nações. Então o Senhor está dizendo, vocês vão adiante, eu já prometi, vocês vão conquistar uma terra que já está conquistada, e vocês vão alcançar essa terra para possuí-la. Ao mesmo tempo que ele está garantindo que isso está feito, ele está dizendo que somos nós que vamos fazer. E o que nós vamos fazer já está feito. Portanto, nós só vamos, pela fé, ousar materializar as coisas que ele mesmo já disse que estão prontas. E o Senhor vem e diz assim, eu lançarei fora de diante de ti muitas nações, a saber, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Diga comigo, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Quando o Senhor diz assim, ninguém pode omitir nenhuma vírgula do texto sagrado, é porque nem a vírgula está ali por acaso. Nenhum nome está aqui por acaso. Nenhuma narração do Senhor, nenhuma genealogia do Senhor, nenhum detalhe, nada está aqui por acaso. Então, esses nomes não estão aqui por acaso. Diga comigo novamente, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Quantas nações? Sete nações. Olha como é que o texto é detalhista, sete nações. Mais numerosas e mais poderosas que tu. O que foi que o Senhor está falando com o povo? O que foi que o Senhor falou com o povo? Que vocês vão para uma terra, vocês vão possuí-la, mas eu já dei elas a vocês, eu já venci, eu já tirei aquele povo daquela terra, eu já fiz vocês vencerem essas nações, porque eles são mais numerosos e mais poderosos que você. Não são coisas que você dá conta. Isso precisa ser trazido para a nossa vida. A terra prometida são instâncias de conquistas, de vitórias que Deus já tem para mim e para você. E ele está dizendo, presta atenção, eu estou te dando isso, eu já te dei, você vai possuir, você vai vencer, mas saiba, essa terra tem inimigos. E eles são mais poderosos do que você. Não são assim umas coisinhas para você Ah, graças a Deus, Deus me fez passar, venci. Não, são coisas violentas que vão te afrontar para você dizer, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que não é nada disso que Deus tinha para mim, porque esses inimigos são mais numerosos, mais poderosos do que eu. Eu não dou conta. Deus falou que eu ia vencê-los, mas eu não dou conta. Versículo 2. E quando o Senhor teu Deus tas tiver entregue e as ferires, então o texto está dizendo que o Senhor vai entregar. Como é que eu vou para essa terra? Convicto de que aqueles inimigos que são maiores e mais violentos do que eu, o Senhor já me entregou nas mãos. É uma convicção. E as ferires, embora o Senhor já tenha entregue na minha mão, quem é que fere essas nações? Não parece errado? O Senhor está falando que já entregou, mas sou eu que tenho que ferir? O Senhor está falando que eu já venci, mas sou eu que tenho que vencer? Porque o Senhor está falando de uma parceria divina e humana, de Deus se movendo dentro de nós, de Deus completando o que Ele começou na eternidade, num espaço de tempo, através de nós. São inimigos que eu e você vamos vencer, são mais numerosos, são mais poderosos, nós que os feriremos, nós que os destruiremos totalmente. Não farás com elas pacto algum, nem terás piedade delas. Alguns, confrontando a Bíblia, dizem, que Deus mau, como é que Deus tem guerra, como é que Deus matava as pessoas, sem levar em consideração que essas pessoas, por decisão própria, se tornaram satanistas, pessoas demoníacas, abertamente, explicitamente cultuando a demônios, como nós nunca vimos hoje, nós nunca, você nunca viu, eu nunca vi isso aqui. Até os direitos humanos, até a polícia impede que isso exista na maioria dos lugares da terra hoje. Nós não conhecemos isso daqui. O que esses povos faziam de cultos satânicos, abertamente, explicitamente contra Deus. Então, o Senhor tinha todos os motivos para eliminá-los da terra. Não há dúvida. Não farás pacto nenhum com eles, nem terás piedade delas. Versículo 16, leia comigo capítulo 20, versículo 16. Deuteronômio capítulo 20, verso 16. Mas das cidades destes povos, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nada que tem fôlego deixarás com vida. Antes destruí-los-ás totalmente, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que não vos ensine a fazer conforme as abominações que eles fazem a seus deuses, e assim pequeis contra o Senhor, vosso Deus. O Senhor está dizendo, se vocês deixarem esses povos entre vocês, sabe o que vai acontecer? Sutilmente, eles vão influenciar vocês, e sem que vocês percebam, vocês vão estar fazendo exatamente o que eles fazem. Isso será abominação, isso será pecado contra Deus. Verso 19, quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirá o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele poderás comer, pelo que não o cortarás, porventura a árvore do campo é homem, para que seja sitiada por ti? Somente as árvores que souberes não serem árvores, cujo fruto se pode comer, é que destruirás e cortarás. E contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes até que seja vencida. O Senhor dá uma palavra, uma ordem ao seu povo, e é importante você e eu nos lembrarmos que o que Deus fez com Israel foi edificar, a partir de um homem, Abraão, um povo completamente diferente de todos os outros povos da terra, não por ser melhor em absoluto, mas pelo propósito. Deus levantou o povo de Israel para ser uma nação sacerdotal. O que é uma nação sacerdotal? Uma nação que se levanta como luz, como coluna, como alguém que vai ensinar ao povo as verdades de Deus. Essa é a característica de Israel. Nisso, e provavelmente somente nisso, Israel é completamente diferente das outras nações. Mas é somente isso, embora isso seja tudo, isso é muito. Então, tudo que lemos no povo de Israel, nós lemos para o nosso ensino, diz a palavra do Senhor. Então, quando lemos sobre isso aqui, tem um ensino para a minha vida pessoal nessas histórias, nesses elementos. E que ensinos são esses? Coisa mais simples do mundo. Deus não complica. Deus não complica. Nome é uma instância de identidade. Você não tem dúvida disso. Qual o seu nome? Me mostra a sua identidade. O que está escrito na sua identidade? Murilo. É possível que você encontre alguém, né? Como você tem alguns nomes que na identidade está diferente. Zezé de Camargo. Não é Zezé de Camargo, não. Tem outro nome lá. Não sei o nome, mas tem um outro nome lá. Geralmente, um nome artístico esconde um nome esquisitinho, né? Mas o nosso nome é a nossa identidade, irmão. E um nome traz uma instância de autoridade. Então, você vê no Velho Testamento qual nome o Senhor disse que era para colocar no filho de Isabel? Hã? Qual o nome? João. E era um nome esquisito. Não era um nome comum, não era um nome daquela família. E Zacarias ficou até abobado. Deus teve que calar Zacarias para ele não estragar as coisas. Vai ficar mudo até a hora de você dizer o nome. Qual vai ser o nome? Aí ele escreveu na tabuinha, João. Por que que Deus faz tanta questão de estabelecer qual vai ser o nome? Porque o nome é uma instância de identidade, que tem, por sua vez, uma autoridade. Quando ele pôs o nome do filho de José e Maria, que nome ele pôs? Hã? Jesus. Yeshua, ou Yeshua. E o que significa Jesus? O que significa o nome Jesus? Hã? Quantos irmãos com dúvida? O que significa Jesus? O Salvador, ou de uma forma mais direta, Ele salva. Por que que Deus faz questão de colocar o nome? E aí você vê, por exemplo, as pessoas no Velho Testamento colocando nomes que exaltavam algo que Deus havia feito. Samuel, Shema El, significa Deus ouve. Quem deu esse nome? Quem foi que deu esse nome? Hã? Quem foi que deu esse nome? Ana. E por que que Ana deu esse nome? Porque o Senhor ouviu ela. E quantos nomes na Bíblia? Nós podemos ver todos os nomes em hebraico, quando a gente estuda hebraico, os professores todos ensinam isso. Todos os nomes em hebraico são expressões em hebraico. Rafael, ele cura. Então nós aprendemos muitas palavras em hebraico a partir dos nomes. Isso não era apenas uma tradição do povo de Israel, isso era um fato espiritual sobre toda a humanidade. Então, nós podemos prestar atenção no que diz os nomes. Porque um nome expressa muito de quem aquela pessoa é. Eu lembro do pastor Jorge Linhares, ele sempre ensinava assim, não coloca nomezinho, não. Andrezinho. E Andrezinho para criança, mas o sujeito é grande Martinha, né? Luizinho, porque você está dizendo o tempo todo que ele vai ser pequenininho. O pastor Jorge gostava de ensinar isso. E você pode até questionar, irmão, mas tem muita verdade nisso. O nome expressa quem eu sou ou quem eu serei. É importante a gente prestar atenção no nome. Não estou dizendo que é a única forma de você estudar uma realidade, mas precisa ser estudada. E aqui nesse texto, basta a gente olhar quem são as sete nações. Primeiro, os heteus. A palavra ou o nome heteu está relacionado ao que está quebrado por temor. Diga comigo, o que está quebrado por temor. Sabe qual que é a primeira nação que está aqui? Os heteus. Sabe o que isso significa? O que está quebrado por temor. Sabe o que o Senhor está dizendo? Revelando de uma forma linda, esplendorosa, maravilhosa e simples demais, que na terra que nós vamos herdar, que nós vamos conquistar, que nós vamos possuir, tem um inimigo maior do que nós, chamado medo. E quem é que fere e destrói totalmente esse inimigo chamado medo? Quem é? Quem é, irmão? Você queria falar o pastor, né? É, você queria falar o pastor. Pastor, faz isso por mim. Pastor, ora por mim. Pastor, me ajuda, pastor. O pastor não se importa comigo. O pastor viajou, estou sumido, eu não sei onde está o pastor. Eu precisava que ele vencesse os heteus para mim. Ah, irmão, o pastor está aqui para te dizer, é você que vai se virar e tomar fé naquilo que está escrito, e a terra que você tem para conquistar tem mesmo inimigos violentos, maiores do que você, não vem choramingar coisa nenhuma, e é você quem vai vencê-los, no poder do nome, dos decretos do Senhor. Porque ele disse que somos nós que vamos ferir, mas que ele já entregou nas nossas mãos. Então, eu declaro, vou me encher de Deus, porque Deus é amor, e o verdadeiro amor lança fora os heteus. Lança fora todo medo. Por que que eu vou ter medo? Por que que eu vou ter medo? Medo de quê? Não, o meu medo é que aconteça isso. Não, medo de quê? Mãe tem muito medo. Não, porque eu não vou deixar meu filho nesse acampamento, não vou, porque o meu medo é dele cair e machucar. Medo. Não, eu não vou fazer isso, porque o meu medo é depois... Medo. Nós estamos fazendo ou deixando de fazer por medo? Medo é uma nação que precisa ser vencida. Os girgazeus, diga girgazeus, aquele que vem da peregrinação, andarilho, sem raízes, e a palavra está ligada a uma expressão, habitante do solo argiloso. O que é um solo argiloso? Sem estabilidade. Alguém pode construir sobre argila? Não, solo argiloso não serve para construir. Você pode fazer tijolo de argila, mas você não pode pôr fundamentos sobre um solo argiloso. Os girgazeus eram um povo andarilho, sem raízes, aquele que vem da peregrinação. Sabe um inimigo que o Senhor nos leva a vencer? O inimigo da falta de raízes. O sujeito hoje está no emprego, amanhã está em outro, depois de amanhã está em outro, e o inimigo sabe disso, e ele vai tentando tirar as pessoas das suas raízes sólidas. Agora, por isso eu mudo aqui, eu mudo ali, eu mudo para cá, eu mudo para lá, eu comecei, não deu certo, eu mudo o tempo, a vida passa e ele não tem raízes. Isso é o quê? Um problema? Não. Isso é o inimigo que veio contra mim? Não. O que que é isso? Um povo que habita a terra que eu vou conquistar. Tem alguém que não tem esse povo? Não. O Senhor disse que eu e você que temos que vencer esses inimigos. Eles estão na nossa terra. Em todo o tempo, quase que todos os dias, o inimigo vai trabalhar para te colocar temor. Mas também, quase todos os dias, o inimigo vai trabalhar para você abandonar algo e mudar tudo. A essa altura da vida, você não pode mais abandonar as coisas. Moisés viveu 40 anos no Egito, viveu 40 anos no deserto. E quando o Senhor foi usar Moisés, o Senhor usou o que ele tinha. Ele usou, pega o seu cajado, pega a sua vara. Deus usou tudo o que Moisés tinha edificado, experimentado, conquistado, vivido ao decorrer de todos os seus 80 anos. Deus levou ele para o deserto para viver 40 anos cuidando de ovelha, porque Deus queria dar a ele sabedoria, mansidão para cuidar de um exército de gente escrava, 600 mil homens, e ele aprendeu essas coisas. Cada coisa que nós estamos vivendo, cada instância da vida é para edificar algo, não é para jogar fora. Então, desde o dia em que o Senhor salvou Moisés no bercinho, aquele balaio lá no rio Nilo, Deus construiu todas as coisas com um propósito. O que é que Deus já fez na sua vida lá atrás? Por onde você passou? Quais são as coisas que Deus estabeleceu? Não seja uma pessoa que de uma hora para outra, a essa altura da vida, vai tentar algo. Vai começar algo fora do que Deus já construiu, já te deu de alicerces, de estrutura. E isso é um inimigo, isso é uma nação mais forte do que nós. Não é um fato, não é uma circunstância, é um inimigo com personalidade que está na terra de qualquer um de nós que em nome do Senhor sai para conquistar. E somos nós que os derrotamos. Somos nós que tomamos uma decisão por conhecimento. O piloto lá nas alturas, ele pode pilotar segundo suas emoções. Eu acho que, lá, estou vendo. É para aquele lado, depois daquela montanha está a cidade. Ele pode pilotar segundo suas emoções, suas percepções. Mas ele, na maioria das vezes, vai errar. Ele precisa pilotar baseando-se nos instrumentos. Se houver uma tempestade, então, mais ainda, ele precisa pilotar baseado nos instrumentos. Torre, está tudo escuro, tempestade, raios, está tudo, nuvens negras, eu não estou enxergando nada. Piloto, fica tranquilo. Coloca o seu avião nas coordenadas X, Y, Z. E ele faz isso por instrumentos. E assim ele pode pousar um avião no lugar certo, com precisão. É literalmente a nossa vida. Não saia pelas emoções, querendo as coisas. Busque da torre os instrumentos, os princípios, os decretos, as promessas, as palavras, e guie-se por instrumentos, não se guie pelas suas emoções, porque pelas emoções você vai longe. Eu achei que era para esse lado, me pareceu que era isso aqui. Sempre por princípios, não seja um andarilho que sai aí, ó, à mercê das emoções, tomando rumos diferentes. Isso é uma palavra do Senhor. É um inimigo que habita a nossa terra. Deus não corre o risco de ter errado, de ter falhado, e somos nós, eu e você, que o vencemos. Terceiro, amorreus. Quem são os amorreus? Amorreu é uma palavra que está relacionada ao que é amargo, rebelde, e também ao que é tagarela. Por quê? Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Tem. O murmurador, o amargo, o rebelde, está sempre... Não tenha dúvidas, irmão. Os amorreus eram montanhistas. Aquele que sempre quer estar no alto, destacado, divulgado, publicado, é um egoísta vaidoso. E o que é isso aqui? Amorreus... Uma nação mais forte, mais poderosa que eu, que habita onde? Na terra que eu tenho para conquistar. E quem é que o destrói? Eu mesmo. Senhor, veio um dardo de amargura. Manda um anjo coisa nenhuma. Você não pode ser um sujeito que a essa altura da vida está se guiando por emoções. Você que se vire e se guie por instrumentos. Qual que é o instrumento? Está aqui, meu filho. Minha palavra está explícita diante de você. E se você quiser saber, não precisa de ninguém para te ensinar. Eu posso te revelá-la. E se você quer saber, eu posso usar uma mula para te ensinar essa palavra. Eu posso usar uma criança. Eu posso usar as pessoas que você acha que elas não são usadas por Deus. Senhor, eu não vou deixar que a amargura me leve para rebeldia. Rebelde? Não, eu não sou rebelde. Eu só vou ficar no meu canto. Porque toda amargura leva as pessoas a se isolarem. Você já viu isso ao seu redor? Já viu isso, irmão? O que é isso? Um problema? Não. Um dardo que o diabo mandou lá do inferno? Não, não, não. O que é isso? Um povo mais forte e poderoso do que eu, que habita onde? A terra que é para eu conquistar. Nem é para eu ir buscar outra terra, porque essa terra está cheia de inimigos, não. Nem é para eu achar que Deus vai mandar anjos e mandar. Sou eu quem vou destruir esses inimigos que habitam a minha terra. Quarto, os cananeus. Nome que pode significar comerciante. Eram habitantes do vale, das terras baixas, das depressões. Está relacionado ao comerciante que humilha. É a chantagem do inimigo que coage, que constrange, que deprime. E aí eu coloquei essa expressão, um negociador sem princípios, que sempre envergonha. Alguém que na sua astúcia quer conquistar o que deseja. Mas é um sujeito que está sempre no vale. É um sujeito que não tem a visão ampla de todas as coisas. É um sujeito que só olha o seu mundinho. Eu quero, é assim que eu quero, é assim que eu acho, é assim que eu penso, e vai ser do meu jeito, e acabou, ponto final. Deus me ajuda, está comigo, Deus? Ó, Deus falou que está comigo. Não, não. Se eu me guiar por instrumentos, está escrito na palavra que esse sentimento, essa realidade, é uma nação mais poderosa do que eu, mais forte do que eu, mas que pode ser vencida por mim mesmo. Está presente na terra que eu tenho para conquistar de Deus. Acabou, não me assusto mais. Não sou pego de surpresa. O que está acontecendo? Não, não está acontecendo nada, meu filho. Está escrito, tudo que está acontecendo está escrito. Foi para o seu conhecimento, para você caminhar bem nessa terra, que eu levantei um povo e fiz ele viver tudo o que ele viveu, para você ter de graça o ensino de tudo. Senhor, eu quero identificar esses tais cananeus na minha vida. Perizeus. Os perizeus eram os plantadores do Vale de Jezreel. O Vale de Jezreel é o lugar mais lindo em Israel, no sentido de natureza, de beleza de plantação, porque é um vale fértil, onde você tem quilômetros e quilômetros de plantação, um lugar lindo, maravilhoso. A gente sobe na montanhazinha do Armagedon, chamada Armagedon, na verdade é do Megido, e a gente vê aquele vale, depois a gente sobe, atravessa o vale, vai lá do outro lado em Nazaré, a gente sobe uma montanha mais alta ainda, chamada Monte do Salto, de lá a gente vê mais extenso ainda o Vale de Jezreel, ou Vale do Armagedon, como nós culturalmente chamamos, o lugar da terceira batalha, a grande última guerra, a batalha onde todas as nações se reunirão contra Israel, aquele lugar ali, de lá saem os perizeus, lá viviam os perizeus, que significa moradores de cidades sem muro, significa rústico. O que Deus está querendo dizer com, na minha terra de conquista, tem uma nação, que habita e se acha dona daquela terra, e eu tenho que conquistá-la, e essa nação é o povo sem muro. O que significa isso? Irmão, você pode ir para diante do Senhor e buscar, o Senhor vai te mostrar. O Senhor vai te mostrar, não tenha dúvida. Mas o Senhor talvez tenha urgência. Porque nós, quando temos que ir para diante do Senhor para buscar, a gente fala assim, Senhor, nós, eu estou atrasadinho. Senhor, em nome do Senhor Jesus, rápido, Senhor, fala comigo. O que é isso aqui? Não ouvi, vamos embora. Ih, orei tanto. Você viu o que é filme? Gente, assisti 3 vezes. É assim que você está orando tanto? Então é possível que o Senhor tenha misericórdia de nós, como teve de mim. Assim, eu vou te abrir o entendimento. Antes que você se esforce para vir, eu vou te abrir, eu vou te entregar de bandeja, meu filho. Eu estou dizendo a você que esses inimigos são essas coisas que estão expressas no nome deles. E o que é o povo da cidade sem muro? Gente, que o tempo todo diz assim, tem nada a ver. Não acho isso, não penso assim. Ah, olha, Deus sabe, eu não dou conta. São pessoas que não se empenham em levantar os muros que protegem a família, o casamento, o coração, a mente, as emoções, o físico. Esse povo, os periseus, eram assim. É a falta de proteção. Isolados e sem muros. E todo distanciamento, irmão, é um motivo de alerta. Não, eu tenho minha vida com Deus. Eu tenho minha vida com Deus. É alguém que saiu fora de um muro chamado corpo. Quer ver outro muro? Transparência, confissão, diálogo. É um muro. Se nós queremos ser protegidos contra muitas artimanhas do diabo, nós temos que andar em comunhão com alguns. Não abro mão disso aqui. Isso é muro para mim. Nós temos que fugir da aparência do mal. Não abro mão disso. Mas você é muito fanático, você é muito extremista, não precisa de tudo. Precisa, está escrito na palavra, fugir da aparência do mal. Acabou. Se eu não andar assim, eu estou tirando meus muros de proteção. O que é que vai acontecer? O inimigo vem de imediato. O inimigo vem de imediato. A igreja local é um muro de proteção, irmão. Não tenha dúvida disso. E eu não estou falando dessa estrutura eclesiástica que nós conhecemos. Eu estou falando de relacionamento e de priorizar, cultuar o Senhor e servir as pessoas e andar em unidade. É um muro de proteção. Vários fatores no casamento são muros de proteção. As finanças em unidade, muro de proteção. Transparência nas finanças num casal, muro de proteção. Todo casal que o marido não conta nada e sai fazendo o que pensa, se arrebenta. Muros de proteção. E o que é não ter muros de proteção? É uma realidade de uma nação, é um povo mais forte do que nós. Não precisa pensar assim, poxa, o pastor é tão sábio, aquele irmão, aquela irmã é tão sábia, ele faz as coisas todas certas. Não. Existe na terra de cada um de nós uma nação, um inimigo chamado periseus, que expressa aqueles que querem viver do seu jeito. Isso está dentro de mim. E sou eu que tenho que subjugá-lo. Destruí-lo. E o Senhor diz assim, se vocês não destruírem esses inimigos, eles vão influenciar vocês. Vocês vão fazer como eles fazem e sem perceber vocês vão estar adorando os deuses deles. Eveus. Eveus significa doador da vida, progenitor ou progenitora, melhor. Um povo guerreiro, impulsivo, quente. A palavra pode significar ímpios, maus. Nós temos um exemplo de um Eveu, lá em Gênesis 34, que seduziu Diná, humilhou Diná sexualmente. É a hereditariedade pecaminosa de Cão, aflorada em outras formas, corrupção, distorção, ignorância. Embora fosse alguém para gerar vida, a sua impulsividade, até mesmo seus talentos de guerra, de vitória, o conduziram para ser maligno. De vez em quando o Espírito Santo tem que me lembrar, um dos meus frutos é benignidade, seja benigno. Ah, mas não vou de jeito nenhum, não vou de jeito nenhum, não vou fazer, não vou dar, não vou ajudar, não vou. Coração sempre ímpio, mau, impulsivo, quente, eu estou sempre estourando, eu estou sempre reagindo, e aí essa nação se levanta e faz exatamente o contrário do que Jesus ensinou: os mansos herdarão a terra, os heveus perderão a terra. Aquele que está sempre nervoso, irritado, eu quero... E o que são os heveus? Um problema daquele irmão que é... Não. Uma nação que habita onde? A minha terra. A terra que é para eu conquistar. E quem é que a vence? Eu mesmo. Por último, os jebuseus. Sabe onde habitavam os jebuseus? Jerusalém. E é interessante que até hoje a gente vai lá. Nós entramos na montanha dos jebuseus, nós chegamos a entrar por dentro em canais. A gente entra, conhece aquilo tudo, a gente vê lá as construções dos dias de Davi, aquelas que ele conquistou dos jebuseus. Os jebuseus, jebuseu significa eira, lugar de pisar, mas também poluído, relutante, que pisa, insistente no erro. Davi comprou aquele lugar dos jebuseus, está lá em 2 Samuel. Davi comprou uma eira dos jebuseus. Os que estavam antes do reino de Deus, os que querem, até de graça, participar sem poder da Jerusalém de Deus. O Senhor me disse, filho, tem muita gente que quer as coisas do reino, mas eles não são os donos, os autênticos, eles não são o povo escolhido. E o Senhor falou comigo, cuida, meu filho, dessa nação na sua vida. Saber o que é que eu tenho para você. Não seja quem sai fazendo o que quer, nem seja aquele que não faz o que eu quero. E Paulo vem e repete isso. O mal que eu quero, o mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu não quero, o bem que eu quero, esse eu não faço. O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, é esse que eu faço. É uma nação que está dentro dos menos espirituais. Amém, irmão? Não. Está dentro de todos. De todos. Faz parte da natureza humana. É um inimigo que habita a terra prometida, no sentido de conquistas terrenas, de instâncias, de vitórias nesta terra. E quem é que os vence? Esses nomes, eles não possuem em si um significado literal, uma tradução, estamos falando do que eles representavam no seu contexto, do que eles expressavam na sua cultura. Da mesma forma, esses nomes expressam para mim e para você hoje realidades distintas. Realidades da minha vida, os eteus, medo, os gergazeus, falta de raízes, os amorreus, egoísmo e vaidade, os cananeus, falta de princípios, Os perizeus, isolamento, independência. Os heveus, corrupção, ganância, busca. Jebuseus, falsidade, o impostor. O Senhor nos manda destruir eles que habitam a nossa terra. São batalhas reais, pessoais. A palavra do Senhor diz em Josué, capítulo 3, e acrescentou, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Diga comigo, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Nisso o quê? Ele expulsará de diante de vós os cananeus, eteus, heveus, perizeus, gergaseus, amorreus e jebuseus. Quando aqueles povos ao redor, todos os outros povos, ouviam falar de Israel, eles tremiam. Não. Por onde esse povo passa, os inimigos são vencidos. Há um Deus em Israel que faz aquele sujeito ser vitorioso em tudo. Essa é a essência de alguém que anda com Deus. A realidade de alguém que anda com Deus não é a ausência de lutas, de batalhas, nem a ausência de inimigos, de problemas. E se tem inimigos, irmãos, tem ataques. E se tem ataques, tem baixas. Tem problemas, tem dificuldades. Se a gente pegar a nossa vida aqui como igreja, quantas baixas, irmão? Isso não é sinal de que Deus não está aqui. Isso é sinal de que, verdadeiramente, nós temos inimigos. E vamos vencê-los. Na sua vida pessoal, quantas baixas? Oh, meu Deus, ai, não quero nem lembrar daquilo, foi tão difícil. Então, quantas baixas, irmão? Isso não significa que Deus não está com você. Significa que existem inimigos e que eles são maiores e mais poderosos do que eu. Mas se eu me levantar e me posicionar, o Senhor vai me dar a vitória. Satanás, o último sou eu. E eu vou pisar a sua cabeça. É uma verdade, irmão, que precisa ser aplicada para nós aqui como igreja todos os dias. E precisa ser aplicada na sua vida todos os dias. Como igreja, nós temos um fenômeno que eu tenho visto ao andar por tantos países, por tantas igrejas, esses anos todos, muita gente olha para esses inimigos e se revolta contra Deus. Muita gente olha para esses inimigos e diz, o diabo venceu. Muita gente olha para esses inimigos, sofre os ataques desses inimigos e diz, foi porque meu pai não me ajudou. Muita gente sofre os ataques desses inimigos, se esmurece, tem perdas, baixas, prejuízos, violentos, perdem as forças e dizem, foi porque meu vizinho não me ajudou. O meu povo perece por falta de conhecimento. E a torre diz, pelos instrumentos, com precisão, não. Esses inimigos fazem parte da sua terra a ser conquistada. Eu já tinha avisado. E quem é que vai se levantar para vencê-los? Só você. Com que força venha para a minha presença? Vem se encher do meu espírito. Porque não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu te dou sabedoria, eu te dou estratégias, eu te fortaleço espiritualmente. E se você, homem natural, é menor do que essas nações, você, homem espiritual, cheio do Espírito Santo, coloca todas elas debaixo dos pés. É uma realidade espiritual. Tão vital, tão necessário. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E declarar ao Senhor nessa manhã. Senhor, eu identifiquei. Eu reconheci nessa manhã. Não precisa falar mais nada, eu não tenho dúvida alguma, Senhor. O Senhor está me mostrando com clareza na minha vida alguns fatos. O Senhor chegou a dar nome. O Senhor deu nome aos bois. Só se eu quiser, que eu vou fingir de desavisado. Só se eu quiser que eu vou dizer ao Senhor que o Senhor não me mostrou com amor, com clareza, como prometeu. E eu me levanto nesta manhã para declarar em teu nome que creio nessa palavra. Eu sei que esses inimigos estão lá na minha terra. E às vezes eles estão tão presentes que eles ocupam minha mente, meu coração, o tempo todo, em qualquer lugar. Mas eu me levantarei no nome do Senhor dos Exércitos. Eu me levantarei, eu vou usar a minha voz, eu vou usar, Senhor, as palavras, eu vou proclamar, eu vou orar, eu vou adorar, eu vou buscar o Senhor. E se você tem algo assim a dizer ao Senhor, eu convido você a ficar de pé e levantar a sua voz. Sua voz é a maior espada que você pode ter. Guarde bem isso. Sua voz é a maior espada que você pode ter. Sua voz é a ferramenta mais eficaz que Deus te deu para guerrear contra esses inimigos. Se com a tua voz, você e eu proclamarmos o reino de Cristo, os decretos do Senhor, as verdades, eu me levantarei. Os espias, 12 espias, 10 deles voltaram dizendo: nós somos como gafanhotos diante daquele povo. Eu não dou conta de viver essa vida, é muito difícil. Eu vou ficar no meu cantinho. Se o Senhor me arrumar um barraquinho aqui nesse canto, eu vou ficar quietinho, tudo bem, meu salarinho, as coisas do meu jeitinho assim, até eu ir para o céu. Então aqueles 10 espias não entraram na terra prometida. Só Josué e Caleb entraram, porque eles declararam diante do povo, diante do Senhor, aqueles heveus, heteus, perizeus, jerguseus, aqueles inimigos são realmente maiores do que nós, mas nós vamos entrar. E nós vamos vencê-los, e nós vamos derrubar seus altares, e nós vamos tomar posse da terra, porque Deus disse que nós vamos. Então nós vamos, Senhor. Levante a sua voz, ore a Ele nesse momento. Irmão, você ainda nem começou a usar a arma. Eu quero insistir e dizer a você, tanto aqui agora, quanto em casa, você terá que usar a sua voz. Sua voz é a mais poderosa arma que Deus te deu. Ela é o escudo, ela é a espada, ela é o cinto. Ela é tudo, sua voz, porque a forma espiritual de anunciarmos as verdades de Deus é com a nossa voz. Então... Então eu desafio você a usar a sua voz, aqui, agora e no restante do dia, da semana, do mês, do ano. Senhor, eu preciso ousar mais no cantar, no orar, no proclamar. Ah, mas Deus não atende se eu orar aqui na minha mente? Claro que atende. Mas é o inimigo que precisa receber com a sua voz os decretos de Deus contra ele. É uma guerra espiritual. Levante a sua voz e declare: Senhor, eu estou entendendo. Senhor, olha essa área, olha esse assunto. Senhor, eu me rendo diante do Senhor. É no nome do Senhor dos exércitos que eu me levanto contra o inimigo. Quando Deus terminou de edificar tudo o que Ele tinha edificado, sexto dia, a palavra do Senhor diz que no sétimo dia Ele descansou. Até hoje, no calendário de todo mundo, o sétimo dia se chama dia do descanso. Sábado, ou Saturday, no inglês, tentaram colocar um nome esquisito, mas continua sendo o dia do descanso. Por que isso? Aí o Senhor lembra o povo que entrou na terra prometida: seis dias trabalharás, no sétimo descansarás. Qual que era o trabalho dele, do povo? Eles tinham que plantar a terra, só plantar a terra. Deus dava chuva e depois eles iam colher. Então qual que era o trabalho do povo? Plantar a terra, lançar sementes, plantar, lançar sementes, plantar. Mas só isso? Não. Para eles plantarem na terra, eles tinham que tirar fora o inimigo da terra. Então qual que era o trabalho do povo seis dias? Vencer o inimigo e plantar na terra. Qual que é o seu trabalho durante os seis dias? Vencer o inimigo e plantar na terra. E o que é o sétimo dia? Depois de ter feito o que tinha que fazer, descansa. E o que é o descanso? Entrar no governo. Deus não estava cansado. Deus entrou no governo. Tudo que tinha que ser feito, está feito. Agora eu vou me deleitar. Agora eu vou governar as coisas de um lugar altíssimo. É o que Deus tem para mim e para você. Dê a mão ao seu irmão e ore por ele. Abençoe para que essa palavra se multiplique na vida, na família, durante a semana. Quero viver isso, Senhor. Vencer esses inimigos e semear tuas sementes. O Senhor manda a chuva do céu no tempo certo, a serôdia, a temporã. No dia da colheita, eu vou colher e haverá abundância. E eu vou entrar no descanso, no governo.